173 sopresa 323. 73 con 173. Obrigado, boa noite. 7, da leva ingresso e decolagem da pista no 0, vento 130 graus com 08 nós. Decorre 21, controle 120, decimal 8, posição 119, decimal 8, tem um bom voo e bom dia. 198, bom dia, quanto câncer, até a próxima, 557. Controle Salvador, bom dia, 35557, bom dia, perfil da Dael. 357, bom dia, contato radar na decolagem. Para o nível 360 Mastel Dael, transição Motivel. 360 Dael, Motivel, 35557. Alto. Tente autorizado Void Bridge ou 35557, muito obrigado. Agora sempre desce 1, 2, 5, 1, autêntico 1, 3, 3, 9. 7, 1, 2, 5, 1, 1, 3, 3, 9, 5, 35, 5, 5, 7. Bom dia.